E aí, galera? Já estávamos com saudade, hein? Vocês cantam com refla? Nossa vida é assim. Sempre quando eu quero, ela desaparece. Esquece do meu corpo, quase me enlouquece. Na hora do desejo, sinto o gosto do seu beijo e você não está. É sempre assim, mas isso acontece quase todo dia. Vivo sem noção nessa monotonia. Quero, mas não quero viver só de fantasia, porque é sempre assim. Eu ligo, ela nunca está, e quando eu desencano, ela me telefona. Quando esqueço essa loucura, vem ela e traz de novo tudo à tona. Como faço pra esquecer esse amor que só me faz mal? Sinto que não tô legal e nunca caio na real. Para de bobeira, esquece que eu não tô de brincadeira. Eu quero escrever outra história, é muito amor jogado fora. Para de bobeira, esquece que eu não tô de brincadeira. Eu quero escrever outra história, é muito amor jogado fora. Hey, yeah. Hey yeah, hey yeah, yeah yeah. Hey yeah, hey yeah, yeah yeah. Hey yeah, hey yeah, yeah yeah. Nossa vida é assim. Sempre quando eu quero, ela desaparece. Esquece do meu corpo, quase me enlouquece. Na hora do desejo, sinto o gosto do seu beijo e você não está. É sempre assim, mas isso acontece quase todo dia. Vivo sem noção nessa monotonia. Quero, mas não quero viver só de fantasia, porque é sempre assim. Oh, oh. Ela nunca está, mas quando eu desencano, ela me telefona. Quando esqueço essa loucura, vem ela e traz de novo tudo à tona. Como faço pra esquecer esse amor que só me faz mal? Sinto que não estou legal, mas nunca caio na real. Para de bobeira, de brincadeira. Eu quero escrever outra história, é muito amor jogado fora. Para de bobeira, esquece que eu não tô de brincadeira. Eu quero escrever outra história, é muito amor jogado fora. Eu ligo e ela nunca está, mas quando eu desencano, ela me telefona. Quando esqueço essa loucura, vem ela e traz de novo tudo à tona. Para de bobeira.